Abraão Augusto Lorca, está agora 556 do Oeste do Oeste, Salvador. Previsão horário cerrado, chama com a privilégio da frequência 12, da sigma 1. Até, eu vou trabalhar. 2228, chame só para Recife na frequência 126, decimal 0, terna 128, decimal 8. 260, 1288, muito obrigado, 2228. Ah!